Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Sabes que eu não merecia este amargo disco. Ana Maria, sim, Ana

junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes: são de quem me ama. Yeah.